Joe Biden, ele tava subindo num avião. Ele tropeçou 4 vezes. Foi a pior tentativa de assassinato. Joe Biden, ele tá com 80 anos. Teve que se precaver nesse acidente, pra ele não escorregar e bater a cabeça no chão. Porque a vida é muito valiosa, não pode fazer isso não, não pode dar mole não, tem que ser bonzão com o outro. E é por isso que eu gosto do Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. E eu gosto do Joe Biden, eu gosto do Joe Biden, eu gosto do Joe Biden, eu gosto do Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. Alô! Tô ligando pra você, do meu aqui da rua, e eu gosto do Joe Biden. Obrigado por me escutar até aqui, Peroli. Eita, tava querendo botar coisa mais linda, meu cachorrinho mais lindo, né papai, né, bonito o cachorrinho.